Piratas! As armas! Disparar canhões! Das baleias. Andar a bolé é melhor do que nadar, Madia. Pois é. Hoje estou cheia de preguiça. Oh, o que é aquilo? O que é o quê? Aquilo. O teu pai não gosta que tu vá à superfície. Até para o ano, boa viagem! Pararari, pararará, ser gaivota é o melhor que há. Voar, voar, sem parar. Eu acho que gosto de estar no ar. Oh, uau e uau, uau! Uma luminária! Parece uma brilha tosca. É uma luminária, sim, senhor. Uma brilha tosca humana. Luminária! Brilha tosca. Mas... larga a minha brilha tosca. É minha e é uma luminária. Luminária? Aquela ave roubou-me a minha brilha tosca e chamou-lhe... luminária. Mas que grande lata. Tu sabes do que ela está a falar, Madê? Não. Oh, as aves metem medo. São tão estranhas. E ouvi dizer que comem peixe. E caranguejos, quando lhes apetece um petisco. Só de olhar. Assustadoras, hã? Não me interessa se são assustadoras. Elas não vão ficar com a minha brilha tosca. Não te aproximes, Ariel. Ela pode comer-nos. Já sinto as suas garras arranhar-me as escamas. E o seu bico a picar a minha cauda. Deixa as barbatanas a baterem-me. Para de falar! Estou com o pé de tainha, bolas. É, pássaro! Dá cá a minha brilha tosca! Esta luminária não tem utilidade para as sereias. É um assento para as aves que os humanos só dão às suas aves preferidas. Ora bem, podem ser duas doses de alpista. Obrigado. O quê? Sou a tua ave preferida? Oh, por favor. Então estás a envergonhar-me. Oh, vocês humanos. Eu costumo usar um tamanho um bocadinho maior. É a criatura mais estranha que eu já vi. Sim, mas parece saber muito sobre os humanos. Humanos? Eu sou praticamente humano, tirando as penas e o bico, e as asas, e as minhas patinhas. E se esquecermos que sei voar e que sei jogar ovos e essas cenas. Já chega! Tu falas mais do que um peixe que eu conheço. O quê? Então tu conheces um humano? Estás a brincar, não? Linda, eu conheço mais humanos que os humanos. Já convivi com pessoas das montanhas? Montanhas! Já tomei chá com a realeza. Deixa os meus queques, desgraçada gaivota. Uma vez, até fiz uma perninha numa obra de um famoso compositor humano, Beethoven. É, humano é a minha alcunha. Ana, mas como é que te chamas? Chama-me Scuttle. Chamava-me Tagarela, mas mudei o nome porque não falava muito. As aves não são assustadoras, são uma graça. Mas a cara dele não tem graça nenhuma. Cuidado, Sebastião. Diz-me lá uma coisa, Madé. As aves são tão tontas e toscas como tu? Sebastião! Ajude-me! Estás a assustar o animal! Assim as aves ficam mal vistas e eu detesto isso! E também detesto isto! Foi a pior tentativa de salvamento que eu já vi. Mas pronto! Ajude-me! Sebastião? Vai ver como é que elas te mordem! Ora, toma! Vou voltar para o mar a voar! Ele caiu num barco pirata. Isso é mau? Isabela, levantar âncora, fazer a barra. É a pior espécie de humanos. A que tem peixe. Capitão! Estamos a chegar à enfiar. Bolas? Ainda bem que este humano se foi. Não gosto de ouvir asas. É desta chiadeira. Só fica caranguejo. Pobre Sebastião, nós temos de tirá-lo daquela flutua tosca. Já te disse, chama-se barco. E o pior é que é um barco pirata. Mas o que é um pirata? Fica caranguejo! Abandonar o barco! Ai, pai, você é papa de papagaio! Rafi, onde é que está o maldito papagaio? Não sei se já vos contei, mas já fui um pirata. Ora, os humanos tremiam só de pensar no Capitão Scuttle. Eu sei o que isso é. Pois, olha, diz-me lá, Scuttle. Capitão Scuttle. Tu não estás a ajudar nada, Capitão Scuttle. Anda, Flounder, temos de ser nós a salvar o Sebastião. Isto é um grande desastre. É. As aves são umas grandes mentirosas. Esperem, venham cá. As aves não são todas mentirosas. Eu posso ajudar. Sou especialista em sarilhos. Oi? Ah, mas que sarilho. Tenho de usar a cabeça. Au, ai a minha tola. Desenda, senão dou-te com os pés. Pássaro idiota. Este é um minuto. Venham cá. Não virei as costas numa onda má. É preciso saber atacar. Podem crer. Eu sei liderar. Não vale a pena estar nervoso. Estou aqui, sou bem celoso. Vais ver, não traz nada a apontar. Tens de confiar. Um voluntário a valer. Qualquer pirata vai bater. Meu mergulho é top entre mil. Eu sei escapar ao ardil. A disfarçar-me um mestre eu sou. E na verdade jamais faltou capacidade de ultrapassar. Tens de confiar. Sou uma ave bem diferente. Sem comando nem agente. E se queres ficar contente, só eu sei como ir em frente. Se me deixares eu vou prová-lo. Tenho uma técnica de estalo. Deixa-me ir e descontrai. Sei como é que o pirata cai. Da minha vista ninguém sai. Eu sei hipnotizar. Oh sim, olha para mim. Tens de confiar. Ele é bem diferente, mas sabe voar. E isso vem mesmo a calhar. É, ele pode zap caçar o Sebastião como fez a outra ave. Na maior, peixinho amarelo e azul. Eu tenho olhos iguais aos da águia. E patas também. Posso caçar o caranguejo tão facilmente como caço este coco. Eu não sei se vai resultar. Nem eu. Até um coco lhe conseguiu passar a perna. Um não. Vários. Digam-me onde é que estão os piratas. Faz viver caranguejo! Faz viver caranguejo! Faz viver caranguejo! Onde está o caranguejo? Onde está o caranguejo? Alguém vê o caranguejo? Já estou farto de falar em caranguejos! Eu sou um grande especialista em humanos, mas eles são especialistas em bater-me. Deixa lá. Obrigada por tentar, Scuttle. Tem cuidado, Ariel. Vê lá se ele te morde. Não brinques, cara de peixe. Olha, sabes que há peixes bons e peixes maus? Com as aves é a mesma coisa. É, as aves não são más. Isso foi o que o Sebastião disse antes do bicho. Eu sei, mas nós precisamos da ajuda do Scuttle. Podes ter a certeza, Minorca. Nada, vamos ver se eu faço fora! Vamos lá! roda de imbecis. Hoje o galeão real vai fazer-se ao mar. Sabem o que isso significa, não sabem? Invadimos o galeão real. Guiamos as mercadorias. Apertamos-lhes o nariz e vestimos com roupas toscas. Mas há mais. Vamos capturar o jovem príncipe Eric. E depois pedimos o maior resgate que vocês alguma vez viram na vida. Apesar de mamar ser contra. Ei, malta! Estão na corda bamba! De treinar os salvamentos. Pensei que era um fantasma, mano. Continuo sem saber de que é que estão a falar, mas vamos parar de falar nisso e dar as solas, está bem? Mas que equipa! É, fomos sensacionais! Obrigado por me salvarem a carapaça! Olhem, outra flutua tosca! É um barco, linda! Deve ser o galeão real! Real? Está um príncipe a bordo! Os piratas disseram que iam capturá-lo! São tão maus, Madé! Encontramos o Sebastião e traz uma corta-la-rosca. Corta-la-rosca? O que é uma corta-la-rosca? Oh, queres dizer uma zeta-zaca? Uma zeta-zaca? O que é uma zeta-zaca? Vai trazê-la. Confio nele. Tu confias nele? Hã? Eu também. Também eu. Thank you. Mas eu vi a Grimsby. Oh, Eric. Mas, Grim, eu via. Era uma linda sereia. A sua imaginação vai de vento em popa, Príncipe Eric. Cuidado, ainda passam a chamá-lo Príncipe Aéreo. Oh, Scuttle, tu és demais. Ensinaste-me imensas palavras humanas como carmatela e radamona. Ao pé de mim, linda, vais chegar às alturas. Apesar de não voares. Bem, Scuttle, somos uma grande equipa. Apesar de o de nós ser estranho. Ah, mas tu não és estranho. Não vale a pena estar nervoso. Eu estou aqui, sou bem zeloso. Vais ver, não traz nada a apontar. Tens de confiar.